Hino 529 da Harpa Cristã, em sua graça. Abra sua Harpa Cristã no Hino 529 e louvemos o Senhor. Em sua graça, seu rico amor.